faço cerimônia, não sou um bom partido. Tendo para os vícios, posso causar desgosto. Sou um pervertido, livre, leve e solto. Um vagabundo astuto, um vira-lata escroto. Mas você pode se divertir. Mas você pode se divertir. Eu não tenho regras, não tenho destino. Vivo entre profanos e anjos decaídos. Sou um cão devasso, mundano e explosivo. Um pecador convicto, um anti-herói vendido. Mas você pode se divertir. Mas você pode se divertir. Eu não tenho regras, não tenho destino. Vivo entre profanos e anjos decaídos. Sou um cão devasso, mundano e explosivo. Um pecador convicto, um anti-herói vendido. Mas você pode se divertir. Mas você pode se divertir. Mas você pode se divertir.